Capítulo 6. Em cima da escrivaninha de Buddy Springfield estavam as cópias meio amarrotadas de todos os recados telefônicos sobre o caso Leeds. Terça de manhã, quando Springfield chegou ao escritório, às 7 horas, havia 63. A que se encontrava no alto tinha uma marca vermelha. Dizia que a polícia de Birmingham encontrara um gato enterrado numa caixa de sapatos atrás da garagem dos Jacobs. O gato tinha uma flor presa nas patas e estava embrulhado numa toalha de mesa. O nome do gato estava escrito com uma letra infantil numa etiqueta atada à caixa, com uma corda cheia de nós. O examinador médico de Birmingham disse que o gato fora estrangulado. Rapara-lhe o pelo e não tinha encontrado nenhuma ferida. Enquanto pensava, Springfield batia com a haste dos óculos nos dentes. No local encontraram terra macia e cavaram com uma pá. Não fora necessária nenhuma prova de metano. No entanto, Graham tinha tido razão. O chefe de detetives cuspiu no dedo e continuou a sua busca no monte das cópias de recados telefônicos. A maioria eram informações a respeito de veículos suspeitos na vizinhança durante a semana anterior, descrições vagas indicando só o tipo de veículo ou a cor. Quatro dos residentes de Atlanta tinham recebido chamadas telefônicas anônimas em que diziam: "Vou te fazer a mesma coisa que fiz aos Leeds." A chamada de Hot Lewis estava no meio do monte. Springfield telefonou ao comandante do turno da noite. "O que há sobre a informação desse leitor de contadores a respeito de um tal Parsons? Número 48. "Tentamos contatar o serviço de assistência ontem à noite, chefe, para verificar se eles tinham tido alguém naquela avenida", disse o comandante de serviço do turno da noite. "Vão nos telefonar esta manhã para dar uma resposta." "Encarregue alguém para ligar o mais depressa possível", disse Springfield. "Verifique os serviços sanitários, serviços de obras, licenças de construção ao longo da avenida e depois me ligue no carro." Em seguida, ligou para o número de Will Graham. "Will? Dentro de 10 minutos estarei na porta do seu hotel para darmos uma volta." Ainda não faltavam 15 minutos para as 8 quando Springfield estacionou o carro no fundo da avenida. Ele e Graham seguiram os vestígios de pneus que se distinguiam no saibro. Mesmo àquela hora da manhã, o sol já aquecia bastante. "Precisa comprar um chapéu", disse Springfield enquanto descia o seu próprio chapéu de palha sobre os olhos. A vedação no fundo da propriedade dos Leeds estava coberta com videiras. Pararam junto ao contador de luz que se encontrava no poste. "Se veio por este caminho, conseguia ver os fundos da casa", disse Springfield. Só tinham passado 5 dias e a propriedade dos Leeds já começava a ter um aspecto abandonado. O gramado não estava parado e cebolas bravas espontavam da erva. O pátio encontrava-se juncado de pequenos ramos que tinham caído. Graham sentiu vontade de apanhá-los. A casa parecia adormecida, as janelas da varanda vazias e obscurecidas pelas longas sombras que de manhã eram projetadas pelas árvores. Parado na avenida, ao lado de Springfield, Graham conseguia ver o seu reflexo no vidro da porta da varanda. Estranhamente, a reconstituição da entrada do assassino parecia-lhe agora totalmente diferente à luz do sol. Reparou num papagaio de criança que se movia suavemente na brisa da manhã. "Aquele deve ser o Sr. Parsons", disse Springfield. H.G. Parsons morava 2 casas depois. Tinha se levantado cedo e estava cavando um canteiro de flores. Springfield e Graham foram até a cancela dos fundos de Parsons e pararam junto aos baldes de lixo que se encontravam presos à vedação com correntes. Com uma fita, Springfield mediu a altura a que se encontrava o contador. Tinha apontamento sobre todos os vizinhos dos Leeds. Esses apontamentos diziam-lhe que Parsons se aposentara antecipadamente do posto que ocupava nos Correios, a pedido do seu supervisor. O supervisor fizera um relatório em que especificava que Parsons era incrivelmente distraído. Os apontamentos de Springfield também continham uma parte de mexericos. Os vizinhos diziam que a esposa de Parsons, sempre que podia, ficava com a irmã, que vivia em Macon, o máximo de tempo que lhe era possível, e que o filho nunca mais tinha telefonado. "Sr. Parsons? Sr. Parsons?" chamou Springfield. Parsons encostou o ancinho à casa e aproximou-se da vedação. Calçava sandálias e meias brancas. Os calcanhares das meias estavam manchados da terra e da relva. O rosto era de um rosado brilhante. Arteriosclerose, pensou Graham. E já tomou o comprimido. Sim. Sr. Parsons, podemos lhe falar por um momento? Precisamos da sua ajuda. Disse Springfield. São da companhia de eletricidade? Não. Me chamo Buddy Springfield e sou da polícia. Então é sobre o assassinato. Já tinha dito ao agente que a minha mulher e eu estávamos em Macon. Eu sei, Sr. Parsons. Queríamos lhe fazer uma pergunta sobre o seu contador. Foi... Se esse leitor de contadores disse que eu fiz alguma coisa de ilegal, está só. Não, não, Sr. Parsons. Na semana passada, viu alguém desconhecido lendo o seu contador? Não. Tem certeza? Tenho a impressão de que disse a Hoyt Lewis que tinha passado alguém fazendo a mesma leitura de contadores antes dele. De fato, disse. E já não é sem tempo. Estou tratando do assunto e a Comissão de Serviços Públicos vai receber da minha parte um relatório completo. Tudo bem. Tenho certeza de que irão examiná-lo com toda atenção. Quem é que viu lendo o contador? Não era um estranho. Era alguém da companhia de eletricidade da Geórgia. Como é que sabe? Bom, parecia-se com um leitor de contadores. O que é que ele vestia? O que eles todos vestem. Vestem, acho eu. O que é? Uma bata castanha e um boné. Conseguiu ver-lhe o rosto? Já não tenho certeza. Estava olhando pela janela da cozinha quando avistei. Quis falar com ele, mas tive que vestir o roupão e quando saí já tinha ido embora. Tinha um caminhão? Não me lembro de ter reparado nisso. O que se passa? Por que está me fazendo essas perguntas todas? Estamos investigando todas as pessoas que estiveram na vizinhança semana passada. É muito importante, Sr. Parsons. Faça um esforço para se lembrar. Então é sobre o assassinato. Ainda não prenderam ninguém, não é? Não. Na noite passada estive vigiando a rua durante uns minutos e não passou um único carro de polícia. O que aconteceu aos Leeds foi horrível. A minha mulher tem estado completamente transtornada. Só quero ver quem é que vai comprar a casa. No outro dia, vi alguns pretos olhando para ela. Sabe, tive que falar com os Leeds algumas vezes por causa das crianças. Mas eram impecáveis. Evidentemente que nunca fez nada daquilo que lhe aconselhei a respeito da grama. O Departamento de Agricultura tem alguns folhetos excelentes sobre o controle de ervas daninhas. Cheguei mesmo a pôr os folhetos na caixa de correio. Aqui para nós, quando cortou as cebolas bravas, o cheiro era simplesmente sufocante. Sr. Parsons, quando é que viu exatamente esse tipo na avenida? Perguntou Springfield. Não tenho certeza. Estou tentando me lembrar. Lembra-se a que horas foi? De manhã? Ao meio-dia? À tarde? Sei as horas do dia, não é preciso mencioná-las. Talvez de tarde, não me lembro. Springfield esfregou a nuca. Desculpe-me, Sr. Parsons, mas tenho que ter alguma certeza a esse respeito. Podemos ir à sua cozinha para nos mostrar de onde é que o viu chegar? Primeiro mostrem a sua identificação, os dois. Dentro da casa havia silêncio. Superfícies brilhantes e ar abafado. Limpa. Imaculadamente limpa. O cuidado desesperado de um casal a envelhecer e que começa a ver as suas vidas esfumaçarem. Graham tinha preferido ter ficado lá fora. Tinha certeza de que as gavetas estavam cheias de prata polida e de toalhas de linho. Para com isso e vamos espremer a velha múmia. Da janela que ficava sobre a banca da cozinha, tinha-se uma boa vista dos fundos. Aqui estamos. Estão satisfeitos? Perguntou Parsons. Daqui pode-se olhar para lá. Olhar lá para fora. Não falei com ele e não me lembro do aspecto dele. Se é tudo o que queriam, tenho muito o que fazer. Graham falou pela primeira vez. Disse que foi vestir o roupão e que quando saiu ele tinha ido embora. Isso quer dizer que não estava vestido? Não estava. No meio da tarde, sentia-se doente, Sr. Parsons. O que eu faço na minha própria casa só a mim diz respeito. Se me der na telha, até posso vestir uma fantasia de canguru. Por que é que não estão lá fora à procura do assassino? Se calhar é porque aqui está mais fresco. Soube que se aposentou, Sr. Parsons, e por isso acho que não tem qualquer importância se se veste ou não durante o dia. Há muitos dias em que nem sequer chega a se vestir, não é verdade? As veias das têmporas de Parsons estavam dilatadas. Só porque estou aposentado não quer dizer que não me vista e que não tenha que fazê-lo todos os dias. Simplesmente estava cheio de calor. Entrei e fui tomar um chuveiro. Estava trabalhando. Estava adubando e durante a tarde já tinha feito um dia de trabalho, o que é muito mais do que aquilo que os senhores farão hoje. Estava fazendo o quê? Adubando. Em que dias costuma fazer isso? Sexta. Foi na sexta-feira passada. Fizeram a entrega de manhã, uma grande quantidade, e eu tinha tudo espalhado da parte da tarde. Pode perguntar ao centro de jardinagem a quantidade que era. E o senhor, como estava cheio de calor, entrou para tomar um chuveiro. O que é que estava fazendo na cozinha? Preparando um copo de chá gelado. E foi buscar gelo. Mas a geladeira fica do outro lado, longe da janela. Parsons, junto da janela, olhou para a geladeira parecendo perdido e confuso. Os olhos estavam sombrios e inexpressivos, como os olhos de um peixe no mercado já no fim do dia. De repente iluminaram-se, com um sentimento de triunfo. Dirigiu-se para o armário, junto do lava-louças. Tinha vindo buscar comprimidos de sacarina. Estava aqui precisamente quando o vi. É isso. E é tudo. Agora, se procurassem... Acho que ele viu Hoyt Lewis. Disse Graham. Eu também. Respondeu Springfield. Não era Hoyt Lewis. Não era ele. Os olhos de Parsons estavam lacrimejantes. Como é que sabe? Disse Springfield. Podia ter sido Hoyt Lewis e o senhor pensou... Lewis tem um tom de pele bronzeado. Tem o cabelo grisalho e oleoso e rugas na cara. A voz de Parsons tinha subido de tom e falava tão depressa que era difícil compreendê-lo. Foi por isso que eu vi que não era ele. Com certeza não era Lewis. Era tipo... Esse tipo era mais pálido e o cabelo era louro. Voltou-se para escrever no bloco e pude ver debaixo do boné. Louro. Com o cabelo na nuca cortado reto. Springfield permaneceu absolutamente imóvel e, quando falou, a sua voz ainda tinha um tom de ceticismo. E o rosto dele? Não sei. Talvez tivesse um bigode. Como Lewis? Lewis não tem bigode. Estou vendo. Disse Springfield. O contador estava ao nível dos olhos ou tinha que olhar para cima? Acho que é o nível dos olhos. Seria capaz de reconhecê-lo se o visse de novo? Não. Que idade ele tinha? Não era muito velho. Não faço ideia. Viu o cão dos Leeds perto dele? Não. Tenho de lhe confessar uma coisa, Sr. Parsons. Verifico que tinha me enganado. Disse Springfield. A sua ajuda é muito importante para nós. Se não se importar, vou chamar o nosso artista. Sentado aqui à mesa da cozinha, talvez o senhor consiga lhe dar uma ideia do aspecto desse fulano. Com certeza não era Lewis. Não quero que o meu nome apareça em nenhum jornal. Com certeza que não vai aparecer. Parsons acompanhou-os até a saída. Fez um trabalho magnífico nesse jardim, Sr. Parsons, disse Springfield. Deviam lhe dar um prêmio. Parsons não disse nada. O rosto estava vermelho em constante movimento, enquanto os olhos lacrimejavam. Ficou ali, de sandálias e calções, que mais parecia um saco, olhando para eles. Quando deixaram o jardim, pegou o ancinho e começou a revolver furiosamente a terra, espalhando o adubo na grama sem se preocupar com as flores que encontrava pelo caminho. Springfield pediu informações pelo rádio do carro. Nenhuma das companhias de serviços nem os departamentos da Câmara eram capazes de dar qualquer informação sobre o homem que tinha percorrido a avenida do dia anterior ao assassinato. Springfield informou sobre a descrição de Parsons e deu instruções para o artista. Digam-lhe para desenhar o poste e o contador em primeiro lugar e começar a partir daí. Terá que pôr a testemunha à vontade para tentar conseguir alguma coisa. O nosso artista não gosta muito de atender chamadas a domicílio, disse o chefe de detetives a Graham, enquanto fazia deslizar o Ford conversivo através do tráfego. Gosta que as secretárias o vejam trabalhando, com a testemunha de pé, apoiando-se alternadamente num pé ou no outro, espiando por cima do ombro dele. Uma esquadra de polícia é um local muito triste para fazer perguntas a alguém a quem não seja necessário meter medo. Logo que tenhamos o retrato na mão, vai ser preciso percorrer a vizinhança, de porta em porta. Tenho a impressão de que conseguiremos alguma coisa, Will. Ainda está tudo muito vago, mas já temos alguma coisa. Não acha? Está vendo? Apertamos o pobre diabo e ele se abriu. Agora temos que explorar os resultados. Se de fato o homem da avenida é aquele que procuramos, essas são as melhores notícias no momento. Disse Graham. Estava farto daquilo. É isso mesmo. Significa que não se limita a sair do ônibus e seguir na direção que lhe dá na telha. Trabalha com um plano. Passou a noite na cidade. Um ou dois dias antes, sabe qual é o alvo. Tente ter uma ideia qualquer. Marca o local, mata o animal de estimação e a seguir mata a família. Que raio de ideia é que ele terá na cabeça? Springfield fez uma pausa. De certo modo, é o seu território, não é? De fato. Se não for de mais ninguém, tenho a impressão de que é meu. Sei que já viu casos desse tipo antes. Não gostou quando te falei de Lecter no outro dia, mas preciso falar contigo a esse respeito. Está bem. Ao todo, matou 9 pessoas, não foi? Temos conhecimento de 9. Houve 2 que não morreram. O que lhes aconteceu? Uma delas está no hospital de Baltimore, num pulmão artificial. A outra está num hospital para alienados mentais em Denver. O que é que o levou a fazer isso? Até que ponto ele era louco? Graham olhou para os transeuntes que passavam ao seu lado, na calçada. A sua voz parecia impessoal, como se estivesse ditando uma carta. Fez o que fez porque sentiu prazer nisso. Ainda o sente. O Dr. Lecter não pode ser considerado louco no sentido vulgar da palavra. Fez algumas coisas monstruosas porque sentiu prazer nisso. Mas quando quer, pode funcionar perfeitamente e parecer normal. Como é que os psicólogos classificam o caso? O que é que estava errado com ele? Dizem que é um sociopata, porque não encontraram mais nenhum termo que pudessem aplicar a ele. Tem algumas das características que atribuem a um sociopata. Não tem qualquer sentimento de remorso ou de culpa. E apresentou o primeiro e o pior dos indicadores. Sadismo para com os animais quando era criança. Springfield resmungou. Mas não apresenta mais nenhuma das outras características. Continuou Graham. Não era um desenraizado e não apresentava nenhum histórico de problemas com a lei. Não era mesquinho e explorador nas pequenas coisas, como são a maioria dos sociopatas. Não é insensível. Não sabem como é que devem classificá-lo. Os seus encefalogramas mostram alguns padrões estranhos, mas não conseguiram tirar conclusões a esse respeito. Como é que o classificaria? Perguntou Springfield. Graham hesitou. Só para você. Como é que o classificaria? É um monstro. Quando penso nele, lembro-me dessas coisas que de vez em quando nascem nos hospitais e que só dão pena. Alimentam-nas, as mantêm confortáveis, mas se as tiram da máquina, morrem. Sob o ponto de vista da mentalidade, Lecter é a mesma coisa, mas parece normal e ninguém é capaz de dizer o contrário. Alguns dos chefes, meus amigos que tenho encontrado, no sindicato são de Baltimore. Perguntei-lhes como é que conseguiu descobrir Lecter. Disseram-me que não sabem. Como é que o fez? Qual foi a primeira indicação, a primeira coisa que sentiu? Foi uma coincidência, disse Graham. A sexta vítima foi assassinada na sua oficina. Havia equipamento para trabalhar madeira e também era lá que guardava equipamento de caça. O corpo estava pendurado num gancho no local onde costumava pendurar as ferramentas. E, de fato, encontrava-se numa lástima. cortado, esfaqueado e com setas por todo o corpo. As feridas lembravam-me alguma coisa, mas não conseguia descobrir o que era. E teve que se preocupar com os seguintes? Foi. Lecta estava no seu máximo. Fez os três seguintes em 9 dias. Mas esta sexta vítima apresentava 2 cicatrizes antigas na coxa. O patologista contatou o hospital local e soube que 5 anos antes caíra de uma árvore, quando andava caçando com arco e flecha, e que espetara uma na perna. O médico que fez o registro da ocorrência era o cirurgião residente, mas Lecter tratou-o em primeiro lugar. Estava de serviço nas emergências. Encontramos o nome no registro de admissões. Já tinha se passado muito tempo desde o acidente, mas convenci-me de que Lecter poderia se lembrar de alguma coisa que lhe tivesse parecido estranha sobre a ferida com a flecha. Fui ao gabinete dele para lhe falar a esse respeito. Naquela altura, agarrávamos-nos a qualquer indício que aparecesse. Naquela época, passara a se dedicar à psiquiatria e o gabinete era muito agradável, todo em estilo antigo. Disse-me que já não se lembrava muito bem do caso da ferida com flecha, que tinha sido um dos companheiros de caça da vítima que o tinha trazido. E era tudo. No entanto, houve alguma coisa que não me soou bem. Não tinha certeza se tinha sido alguma coisa que Lecter tinha dito ou fora alguma coisa que eu tinha visto no gabinete dele. Crawford e eu debruçamos-nos sobre o assunto. Verificamos os registros e Lecter não possuía qualquer registro a esse respeito. Precisava ficar só por algum tempo no gabinete dele, mas não conseguíamos arranjar um mandato de busca. Não havia mínima evidência. Decidi ir falar de novo com ele. Era domingo, mas ele também dava consultas aos domingos. O edifício estava vazio, só havia 2 ou 3 pessoas na sala de espera. Viu-me logo que cheguei. Conversamos e, enquanto ele fazia um esforço delicado para me ajudar, olhei para a prateleira por cima da cabeça dele e vi alguns livros de medicina muito antigos. E soube que era ele. Quando olhei de novo, é possível que o meu rosto tivesse se alterado. Não faço ideia. Eu sabia e sabia que ele sabia. No entanto, não era capaz de descobrir o motivo. Não conseguia acreditar. Tinha que pensar sobre o assunto. Murmurei alguma coisa e saí dali na direção do hall, onde havia uma cabine telefônica. Não queria alarmá-lo antes de ter conseguido ajuda. Estava falando com um operador da polícia quando ele surgiu em meias por uma porta de serviço. Não o senti se aproximando. Senti o seu hálito e a seguir. Foi aquilo que você sabe. Afinal, como é que conseguiu saber? Acho que foi uma semana depois, já no hospital, que consegui descobrir. Era uma ilustração do homem ferido, que se via muito nos livros antigos de medicina, como aqueles que Lecter tinha. Mostra diferentes de tipos de ferimentos em combate, todos na mesma figura. Já tinha visto num curso de supervisores que um patologista dera na GW. A posição da sexta vítima e os seus ferimentos eram em tudo semelhantes aos do homem ferido. Homem ferido? Era só isso que tinha? De fato era. Foi uma coincidência que eu tivesse visto a gravura. Foi uma questão de sorte. E que sorte. Se não acredita em mim, por que raio perguntou? Faço de conta que não ouvi o que disse. Está bem. Também não era isso que queria dizer. No entanto, foi o modo como as coisas se passaram. Ok. Disse Springfield. Ok. Obrigado por ter me contado. Preciso saber de coisas como esta. A descrição de Parsons que dera do homem na avenida e as informações sobre o gato e o cão eram possíveis indicações sobre os métodos do assassino. Aparentemente tinha inspecionado o primeiro local disfarçado de leitor de contadores e sentira-se impelido a ferir os animais de estimação das vítimas antes de ter ido matar a família. O problema imediato que a polícia enfrentava era o de divulgar ou não essa teoria. Com o público alertado e ciente dos sinais de perigo, a polícia poderia ter um aviso prévio de um possível futuro ataque do assassino, mas com certeza o assassino também estaria atento às notícias e podia modificar os seus hábitos. No departamento de polícia havia um sentimento muito forte de que as tênues pistas que tinham obtido deveriam se manter em segredo, com exceção de um boletim especial que seria distribuído em todo o sudoeste, pelos veterinários responsáveis de centros de recolha de animais, pedindo relatórios imediatos se verificassem mutilações de qualquer animal doméstico. Por outro lado, isso se traduzia em não fornecer ao público um alerta que poderia ser vital. Era uma questão de ética e a polícia não se sentia muito confortável a esse respeito. Consultaram o Dr. Alan Blorn em Chicago. O Dr. Alan Blorn disse-lhes que se o assassino lesse um aviso nos jornais, provavelmente mudaria de método na marcação de uma casa. O Dr. Blorn tinha dúvidas de que o homem fosse capaz de parar de atacar os animais de estimação, independentemente do risco que pudesse correr. O psiquiatra disse à polícia que não deveriam, de modo nenhum, concluir que tinham 25 dias para trabalhar, ou seja, o tempo que faltava antes da próxima lua cheia, em 25 de agosto. Na manhã de 31 de julho, 3 horas depois de Parsons ter fornecido a sua descrição, foi tomada uma decisão após uma conferência telefônica entre as polícias de Atlanta e de Birmingham e Crawford, em Washington. Deviam mandar confidencialmente o boletim para os veterinários, investigar durante 3 dias na vizinhança com um esboço do artista e, a seguir, fornecer a informação à imprensa, rádio e televisão. Durante esses 3 dias, Graham e os detetives de Atlanta calcorrearam os passeios mostrando o esboço aos proprietários das casas situadas na área da residência dos Leeds. O esboço traduzia apenas a sugestão de um rosto, mas esperavam encontrar alguém que pudesse fornecer mais pormenores. A cópia do esboço que foi fornecida a Graham foi desbotando nas margens devido ao suor das mãos. A maioria das vezes era extremamente difícil que os moradores atendessem à porta. À noite deitava-se no quarto, coberto de pó de talco nas bolhas e vergões feitos pelo calor. Enquanto a mente andava às voltas com o problema como se tratasse de um holograma. Namorava o sentimento que usualmente antecede uma ideia. Só que esta nunca chegava. Entretanto, em Atlanta, verificaram-se 4 incidentes com ferimentos e uma morte, tudo devido a moradores que dispararam contra parentes que chegaram tarde em casa. No comando da polícia, amontoavam-se as chamadas telefônicas e as informações sem qualquer interesse. O desespero alastrava como uma epidemia de gripe. Crawford regressou de Washington no 3º dia e foi encontrar Graham sentado, tirando as meias ensopadas de suor. Muito trabalho. Se amanhã pegar num esboço, verá como é, disse Graham. Não é preciso. Vai aparecer tudo nas notícias desta noite. Andou o dia todo a pé. Não é possível andar de carro nos jardins deles. Nunca esperei que fosse possível conseguir qualquer coisa dessa investigação, disse Crawford. Se é assim, que raio estava esperando que eu fizesse? Simplesmente o melhor que fosse possível. Crawford ergueu-se para ir embora. O excesso de trabalho foi muitas vezes para mim uma droga, especialmente depois de ter deixado a bebida. Tenho a impressão de que com você acontece o mesmo. Graham estava irritado. Evidentemente que Crawford tinha razão. Graham era um preguiçoso inato, e ele sabia. Nos seus tempos de escola tentava compensar este fato com a velocidade com que desempenhava as tarefas. Mas agora já não estava na escola. Havia mais alguma coisa que ele podia fazer e já há dias que tinha consciência disso. Podia esperar até que fosse levado a fazê-lo por desespero, nos últimos dias antes da lua cheia. Ou podia fazê-lo já, enquanto valesse a pena. Havia uma opinião de que precisava. Uma análise da situação que ele precisava compartilhar. Um equilíbrio da mente que ele precisava recuperar depois do conforto de todos os anos passados em Keys. As razões surgiram-lhe de repente como ondas que se quebram na orla da praia e, finalmente, sem dar conta de que encolhia a barriga, Graham disse em voz alta. Tenho que ver Lecter. Capítulo 7. O Dr. Frederick Chilton, diretor do Hospital Psiquiátrico Chesapeake para criminosos inimputáveis, rodeou a escrivaninha para apertar a mão de Will Graham. O Dr. Blorn telefonou ontem, Sr. Graham. Ou devo tratá-lo por Dr. Graham? Não sou médico. Gostei muito de receber notícias do Dr. Blorn. Conhecemos-nos há anos. Sente-se. Estamos muito gratos pela sua ajuda, Dr. Chilton. Para ser franco, às vezes tenho mais a impressão de ser o secretário de Lecter do que o seu guarda. Disse Chilton. A correspondência que ele recebe é impressionante. Estou convencido de que, para certos investigadores, é muito chique corresponder em si com ele. Já vi cartas dele emolduradas em serviços de psicologia. Durante algum tempo, poderia-se dizer que todos os estudantes inscritos nesta especialidade queriam ter uma entrevista com ele. Seja como for, sinto-me contente por poder colaborar com o senhor e o Dr. Blorn. Gostaria de ver o Dr. Lecter na maior privacidade. Disse Graham. E talvez seja preciso que tenha que voltar ou telefonar. Chilton acenou com a cabeça. Antes de mais nada, o Dr. Lecter não deverá deixar o seu quarto. Trata-se do único local onde não é obrigado a usar camisa de força. Uma das paredes do seu quarto é constituída por uma barreira dupla que dá para um corredor. Se quiser, posso dizer para levar uma cadeira. Sinto-me na obrigação de lhe pedir que não lhe passe nenhum objeto, com exceção de folhas de papel, que não tenham grampos ou clipes. Nem classificadores, nem canetas, nem lápis. Tenha suas próprias canetas especiais. É capaz de ser preciso mostrar-lhe documentos que poderão excitá-lo. Disse Graham. Mostre-lhe tudo o que quiser, desde que se trate de papel. Deve passar os documentos pela abertura destinada ao tabuleiro das refeições. Através das barras não lhe estenda nada nem aceite nada. Ele deve lhe devolver os documentos pela mesma abertura do tabuleiro. É um ponto sobre o qual insisto. O Dr. Blorn e o Sr. Crawford garantiram-me que seguiria escrupulosamente as minhas instruções. Não se preocupe. Disse Graham, ao mesmo tempo que se levantava. Sei que tem pressa de vê-lo, Sr. Graham, mas antes quero contar-lhe uma coisa que, de certeza, vai interessá-lo. Pode parecer incongruente tentar precavê-lo ao senhor contra Lecter, mas as suas reações são absolutamente imprevisíveis. Comportou-se perfeitamente durante o primeiro ano de internamento e deu a ideia de que estava na disposição de querer colaborar com os médicos. Em consequência, isto passou-se durante a administração anterior. Houve um certo abrandamento nas medidas de segurança a seu respeito. No dia 8 de julho de 1976, na parte da tarde, queixou-se de dores agudas no peito. Na sala de exame, tiraram-lhe a camisa de força para que pudessem fazer o eletrocardiograma. Um dos enfermeiros deixou a sala para fumar um cigarro e o outro voltou-se por segundos. A enfermeira era muito ágil, conseguiu salvar um dos olhos. Vai achar isso estranho. Chilton tirou de uma gaveta uma fita de papel de eletrocardiograma que desenrolou em cima da mesa. Com o dedo seguiu a linha do gráfico. Aqui. Está deitado na mesa de exame. O pulso é de 72. Aqui, agarra a enfermeira pela cabeça e puxa-a para ele. Aqui, é neutralizado pelo enfermeiro. Não ofereceu a menor resistência, embora o enfermeiro lhe tenha deslocado o ombro. Está compreendendo? O seu pulso nunca passou dos 85, mesmo quando arrancou a língua do enfermeiro. Chilton observava Graham, mas o rosto deste mantinha-se impenetrável. Recostou-se na cadeira e cruzou os dedos sob o queixo. As mãos estavam secas e brilhantes. Veja, quando Lecter foi preso, todos pensávamos que se tratava de uma ocasião única para ser possível estudar de perto um sociopata puro. Disse Chilton. É raro encontrar um vivo. Lecter é extraordinariamente lúcido e perceptivo, conhece a psiquiatria a fundo, mas é um criminoso terrível. Pareceu-nos que queria cooperar e ficamos convencidos de que tínhamos finalmente alguém para estudar este tipo de desvio. De um modo idêntico ao que se passou com Beaumont, quando estudava a digestão no estômago de St. Martin. Em resumo, não avançamos praticamente nada desde o dia da sua admissão. Chegou a ter conversas de interesse com Lecter? Não, só o vi no dia em que... Vi-o principalmente no tribunal. O Dr. Blorn mostrou-me os artigos dele que foram publicados. Disse Graham. Está muito ligado ao senhor. Pensa muito em si. Já teve sessões com ele? Sim. 12. É impenetrável. Encara os testes de modo sobranceiro, seja qual for o seu tipo ou finalidade. Edwards, Fabre e o próprio Dr. Blorn em pessoa vieram conversar com ele. Fiquei com seus apontamentos. Para eles, Lecter também constitui um enigma. É evidente que se torna impossível adivinhar o que ele esconde ou sabe. Ou saber se compreende mais do que aquilo que quer dar a entender. Desde que entrou aqui, já escreveu alguns artigos brilhantes para o Boletim Americano de Psiquiatria e para os Arquivos Gerais, mas trata sempre de problemas que não se encontram relacionados a ele. Na minha opinião, tem medo de ser resolvido, sabendo que a partir daí mais ninguém se interessaria por ele e que seria votado ao esquecimento até ao fim dos seus dias. Tilton calou-se. Era seu hábito servir-se da sua visão periférica para observar os seus pacientes durante as entrevistas, e julgava poder fazer o mesmo com Graham. Aqui todos pensam que a única pessoa que deu provas de uma certa compreensão do Dr. Hannibal Lecter foi o senhor. Deseja fazer algum comentário a esse respeito? Não. Parte do pessoal ficou com alguma curiosidade em saber se, quando o senhor viu as vítimas do Dr. Lecter, o estilo dos assassinatos, se assim podemos dizer, foi capaz de reconstituir as suas fantasias, e se isso o ajudou a identificá-lo. Graham não respondeu. Dispomos de informações muito reduzidas a esse respeito. Existe um artigo no Boletim de Psicologia Patológica e acho que é tudo. Acha que poderia discutir esse assunto com o pessoal? Eu sei que desta vez não é possível. Fui proibido formalmente pelo Dr. Blum. Devemos deixá-lo a sós. Mas talvez numa próxima vez. O Dr. Chilton conhecia bem o que era a hospitalidade e diante dele encontrava-se um exemplo típico. Graham levantou-se. Obrigado, doutor. Agora gostaria de ver Lecter. Imediatamente. A porta de aço da zona de alta segurança fechou-se atrás de Graham. Ouviu o barulho dos ferrolhos serem corridos. Graham sabia que Lecter passava a maior parte da manhã dormindo. Lançou uma vista de olhos ao corredor. Do lugar onde se encontrava, não conseguia ver a cela de Lecter, podendo, no entanto, ver que a luz se encontrava no mínimo. Graham queria ver Lecter dormindo. Precisava de tempo para fortalecer a sua vontade. Se ele sentisse a loucura de Lecter invadir-lhe a mente, precisava de se lhe opor rapidamente. Opor como se tratasse de preparar uma fuga. Para cobrir o ruído dos seus passos, acompanhou um empregado que empurrava um carro cheio de roupa suja. Era muito difícil apanhar o Dr. Lecter de surpresa. Graham parou no meio do corredor. A frente da cela era em barras de aço. Mais atrás, e fora do alcance da mão, uma rede de nylon bastante rígida encontrava-se esticada do solo ao teto e de uma parede à outra. Graham distinguiu uma mesa e uma cadeira aparafusadas ao solo. A mesa encontrava-se cheia de livros e de correspondência. Aproximou-se das barras, onde apoiou a mão para retirá-la logo em seguida. O Dr. Hannibal Lecter estava deitado na cama, a cabeça apoiada numa almofada que se encontrava encostada à parede. Sobre o peito encontrava-se aberto o grande dicionário de cozinha, de Alexandre Dumas. Graham encontrava-se junto das barras não havia mais de 5 segundos quando Lecter abriu os olhos e disse: "Continua com esse horrível aftershave que usou no tribunal." Recebo todos os anos no Natal. A luz desenhava minúsculos pontos vermelhos nos olhos castanhos do Dr. Lecter. Graham sentiu que os cabelos da nuca se eriçavam. "Sim, no Natal", disse Lecter. "Recebeu o meu cartão?" "Recebi. Muito obrigado." O cartão de boas festas do Dr. Lecter fora enviado a Graham pelo Laboratório Central do FBI em Washington. Queimara-o no jardim, lavando as mãos em seguida, antes de tocar em Molly. Lecter levantou-se, dirigindo-se para a mesa. Um homem de baixa estatura e muito asseado. "Então, Will, sente-se. Deve haver cadeiras dobráveis num desses armários. Pelo menos acho que sim." "O empregado foi me buscar uma." Lecter permaneceu de pé enquanto Graham não se sentou. "A propósito, como está o agente Stewart?" perguntou ele. "Está bem." O agente Stewart demitira-se depois de ter visto o subsolo do Dr. Lecter. Atualmente dirigia um motel, mas Graham não fez qualquer referência a esse assunto. Com certeza Stewart não estaria interessado em receber uma carta de Lecter. É uma pena que os problemas afetivos o tenham perturbado a tal ponto. Podia ter chegado muito longe. Você, Will, tem algum problema? Não. Era de se esperar. Graham sentia que Lecter procurava adivinhar os pensamentos mais íntimos e sentia-se, de certo modo, como uma mosca apanhada numa armadilha. Sinto-me satisfeito que tenha vindo. Quanto tempo já se passou? 3 anos. Os meus visitantes são todos pequenos psiquiatras ou doutores em psicologia, que ensinam em universidades de província. Escribas que redigem artigo atrás de artigo para preservar a sua reputação. O Dr. Blum mostrou-me o seu trabalho sobre habituação cirúrgica, o que foi publicado no boletim de psiquiatria clínica. E depois? Achei-o muito interessante, mesmo sendo um profano. Um profano? Um profano? Eis um termo bastante interessante, disse Lecter. Todos esses grandes professores, todos esses técnicos contratados pelo governo. E acha que é profano. No entanto, foi o senhor que me prendeu, não foi o Will. Sabe como conseguiu? Tenho certeza que leu o relatório. Está tudo lá. Não, isso não está, Will. Sabe como procedeu? Está no relatório. E, aliás, que importância isso tem? Para mim, nenhuma, Will. Dr. Lecter, gostaria que me ajudasse. Era isso que eu pensava. Trata-se de Birmingham, em Atlanta. Sim. Está a par dos acontecimentos, tenho certeza. Li os jornais. Não pude recortar os artigos porque não me deixam ter tesoura. Sabe, às vezes ameaçam de me tirar os livros. Não queria de modo nenhum que pensassem que me interesso por um assunto tão mórbido. Começou a rir. Os dentes do Dr. Lecter eram pequenos e brilhantes. Quer saber como é que ele faz a sua escolha, é isso? Lembrei-me de que poderia ter uma opinião a esse respeito que quisesse me transmitir. E por que é que eu faria uma coisa dessas? Graham previra essa pergunta. Não podia dizer de modo nenhum que a razão seria para pôr fim a uma série de assassinatos. Era coisa que não seria aceita por Lecter, pelo menos no momento. Há certas coisas que lhe fazem falta, respondeu Graham. Material de investigação, filmes. Podia falar com o responsável. Chilton. Deve ter estado com ele antes de ter vindo aqui. Não acha que ele é macabro com aquele modo de nos triturar as meninges? Como um aluno do colégio que tenta desapertar o seu primeiro sutiã? Aposto como o tentou a história da visão periférica com você. E aposto também que você percebeu isso. É capaz de não acreditar, mas tentou me submeter ao teste de percepção temática. Permanecia diante de mim, os lábios arreganhados, aguardando que eu tirasse o cartão MF-13. Ha! Desculpe. Esqueço-me sempre de que não faz parte dos eleitos. Trata-se de um cartão que representa uma mulher deitada e um homem de pé, em primeiro plano. Supostamente deveria evitar qualquer interpretação sexual. Escangalhei-me de rir. Inchado de orgulho, contou a quem quisesse ouvir que eu escapava à prisão graças à minha síndrome de Ganser. Mas estou aborrecendo-o com minhas histórias. Poderia ter acesso aos documentos filmados da AAM. Não acredito que conseguisse o que me interessa. Ponha-me à prova. E, além disso, no momento tenho livros que cheguem. Podia ter acesso ao dossiê deste caso. Isso não lhe interessa. O que disse? Achei que pudesse ter... estar interessada em verificar se é mais hábil do que aquele que estou procurando. Da sua afirmação, sou levado a concluir que se considera mais hábil do que eu, uma vez que me prendeu. Não. Sei que não sou mais hábil do que o senhor. Nesse caso, Will, como é que fez para me prender? Estava em desvantagem. Como? Estava sob o domínio da paixão. E além disso, é um doente mental. E você está muito moreno, Will. Graham não respondeu. As suas mãos estão todas estragadas. Já não se parecem com as mãos de um policial. A sua loção pós-barba é o tipo de presente que seria escolhido por uma criança. É aquela que tem um barco no rótulo, não é? Dr. Lecter raramente erguia a cabeça. Quando fazia uma pergunta, colocava a cabeça de lado, como se pretendesse que partilhassem a sua própria curiosidade. Houve um novo instante de silêncio após o que acrescentou. Não acredite que é capaz de conseguir qualquer coisa fazendo apelo à minha vaidade intelectual. Não tenho qualquer intenção de tentar enganá-lo. Ou aceita ou recusa, é tudo. E além disso, o Dr. Blorn já está trabalhando no caso. E como é o maior... Tem um dossiê com você? Tenho. Com fotografias? Sim. Me dê, para que eu possa estudar. Não. Will, você sonha muito. Adeus, Dr. Lecter. Não ameaçou de me tirar os livros? Graham afastou-se. Me dê o dossiê e eu lhe digo o que penso sobre o caso. Graham introduziu na abertura do tabuleiro a versão abreviada do dossiê. Lecter puxou-o para ele. O dossiê começa com um resumo. Pode lê-lo de imediato. Disse Graham. Gostaria de ler sozinho, se não se importa. Me dê uma hora. Graham aguardou numa sala triste, sentado num banco de plástico. Os enfermeiros trouxeram-lhe café. Não lhes dirigiu a palavra. Fixou os pequenos objetos que se encontravam na sala, feliz por verificar que não lhe dançavam diante dos olhos. Teve que ir ao banheiro duas vezes. Sentia o espírito enevoado. O ajudante de carcereiro conduziu-o de novo à zona de alta segurança. Lecter estava sentado à mesa, o olhar perdido na distância. Graham sabia que ele passara a hora inteira olhando para as fotografias. É um rapaz muito tímido, Will. Gostaria de encontrá-lo. Já considerou a possibilidade de que ele se encontre desfigurado ou de que pense que é desfigurado? Os espelhos. Exato. Repare que ele quebrou todos os espelhos da casa, mas a atitude teve uma segunda intenção. Quando enterra os fragmentos de espelho, não são os ferimentos que lhe interessam. Estão colocados de tal modo que pode-se mirar neles. Pode-se ver nos olhos da senhorita Jacoby e da... Como é que se chama a outra? Senhorita Leeds. É isso. É interessante, disse Graham. Não, não é interessante. Você já tinha pensado nisso antes de mim. Confesso que considerei essa possibilidade. Você só veio aqui para me ver, para reencontrar o velho odor familiar, não é? Devia cheirar-se a si mesmo. Preciso da sua opinião. Ainda não tenho. Quando tiver, gostaria muito de conhecê-la. Posso ficar com o dossiê? Ainda não decidi a esse respeito. Disse Graham. Por que é que não foi feita nenhuma descrição do jardim? Existe de fato uma vista de frente da casa, a planta das dependências onde os crimes foram cometidos, mas não existe praticamente nada sobre o jardim. Qual é o aspecto do pátio nos dois casos? São pátios grandes com vedações e alguns arbustos. Por quê? Bom, meu caro Will, se é verdade que este peregrino mantém relações muito especiais com a lua, pode muito bem acontecer que goste de sair até o pátio para contemplá-la, antes de se arrumar. Está entendendo? Já viu o sangue à luz do luar, Will? Tem um tom quase negro. Não deixa, no entanto, de conservar o seu brilho. Quando se está nu, é preferível ter tranquilidade suficiente para conseguir fazer este tipo de coisas ao ar livre. Digamos que é conveniente demonstrar consideração para com os vizinhos. Então está convencido de que o jardim poderia ser um fator preponderante de escolha quando ele procura suas vítimas? Oh, pode ter certeza que sim. E a lista ainda não se encontra encerrada. Deixe-me ficar com o dossiê, Will. Vou estudá-lo. Quando tiver mais informações, gostaria que me deixasse a par. Pode telefonar. Às vezes, quando meu advogado me telefona, me trazem um telefone. Antes ligavam a chamada ao sistema de intercomunicação. Todo mundo podia ouvir o que dizíamos nos altos-falantes. Quer me dar o seu número de telefone particular? Não. Will, sabe por que conseguiu me prender? Adeus, Dr. Lecter. Pode transmitir-me qualquer mensagem para o número de telefone indicado no dossiê. Graham afastou-se. Sabe por que me apanhou? Graham saíra do campo de visão de Lecter e dirigia-se a grades passadas para a porta de aço. Apanhou-me porque você e eu somos semelhantes. Foram as últimas palavras que Graham ouviu, quando a porta se fechou atrás dele. Sentia-se entorpecido e, ao mesmo tempo, receava deixar este estado de entorpecimento. Caminhava de cabeça baixa e não falava com ninguém. O sangue latejava-lhe nas têmporas com um ruído que recordava um bater de asas. A distância que o separava da rua pareceu-lhe muito curta. Era um único edifício e só 5 portas entre Lecter e o mundo exterior. Sentia uma impressão absurda de que Lecter saíra com ele. Parou diante da porta do hospital e olhou à sua volta para se certificar de que de fato se encontrava só. Instalado numa viatura estacionada do outro lado da rua, a tele objetiva apoiada na parte de cima do vidro, Fred Lowndes tirou uma fotografia excelente, apanhando o Graham de perfil no enquadramento da porta e a inscrição que se encontrava gravada na pedra por cima dela. Hospital Psiquiátrico Chesapeake para criminosos inimputáveis. Mais tarde, o National Tatler reduziu o enquadramento da fotografia de modo a que se visse apenas o rosto de Graham e as duas últimas palavras gravadas na pedra. Criminosos inimputáveis.